limpa e aberta na estrada da caminhada. É o tronco forte de uma família. Raízes em Ilicínia, Zé e Maria. A história que o tempo assina. Mas o peito batia forte por uma outra paixão, pela luz da telinha e o rádio no chiadão. Foi na porta da máquina onde a energia nascia que ele viu a sua vida, a sua flor Maria. O destino traçou a linha Maria de nove também, pra construir o nosso ninho e cuidar de quem a gente quer bem. Subiu a serra do serrote, buscando o ideal. Filhos no lombo e no colo, amor que não tem igual. Arrumou o som da cidade, trouxe a luz pro nosso lar. Enquanto a vida ensinava o jeito certo de amar. De um só amor vieram nove. Família em comunhão, exemplo pros netos e bisnetos, gravado no coração. No chiado da rádio a voz dele é como um rio, um som de verdade que aquece e tira o frio. Homem de honra e palavra, justiça é sua morada. A alma limpa e aberta na estrada da caminhada. É o tronco forte de uma família. Raízes em Ilicínia, Zé e Maria. A história que o tempo assina. Aos pés de Aparecida pediu a graça e a fé. No chão batido da Congonha, onde a gente fica de pé, planta o café no roçado. Mas na rádio a voz clareia, lançando a moda de viola, abraçando a vida inteira, as lendas que ele conta, os causos do passado, são lições de vida viva, de pai pra filho, o seu legado. 80 e tantos janeiros, olhando as torres e o manto azul. Ainda aponta o caminho com muita alma e sua luz. Seja na rádio Aparecida ou no conselho de pai, se a dúvida aparecer, pergunte ao pêndulo firme que ele sabe responder. Mão firme, sem toque do dedo, a ciência que a vida lhe ensinou. Zé Prechedes, mestre, a voz que o campo forjou. Com apenas R$200 em até 10 vezes, você ajuda o Hospital Regional do Câncer de Passos e ainda concorre a um apartamento com mais de 90 metros quadrados no edifício Velasquez. É fácil e online. Acesse casamor.hrcpassos.org.br e faça sua doação. Casa Amor, doe esperança, construa vidas. Daqui a pouco, tem mais música pra você. Você em ótima companhia. No carro, no trabalho, em casa ou no esporte. O rádio é o estímulo preferido de 80% dos brasileiros que ouvem rádio todos os dias por mais de 4 horas. E não é apenas som, é atenção de verdade. É mensagem que conecta. O rádio é forte, próximo, direto e confiável. Quer ser lembrado? Pronto, é só anunciar no rádio. Audience. O que toca no rádio aparece aqui. Rádio Aparecida do Sul, AM. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Funerária Pax Santa Rita, com o mais completo plano de assistência familiar de Licínia e região. O único plano que oferece consultas médicas gratuitas e limitadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você faz a sua consulta médica no conforto da sua casa e totalmente gratuita. Para mais informações, nos chame pelo WhatsApp 3851-1125 ou 984-030129 e receba todas as informações para proteger a sua família. Funerária Pax Santa Rita, WhatsApp 3851-1125 ou 984-030129. 3854-1342. Este é o nosso WhatsApp. Participe! www.acervoarrocha.com.br. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém, e eu não deixo os meus passos no chão. Se você não me entende, não vê. Se não me vê, não me entende. Não procure saber onde estou, se o meu jeito te surpreende. Se o meu corpo virasse sol, minha mente virasse sol, mas só chove, chove, chove, chove. Foi aos poucos apagando, feito luz seus rastros na areia, o vento não apagou. A lua ainda clareia a saudade que ficou. Fiquei preso na teia da tristeza que restou. Sabia ainda a gorjeia, todo mês tem lua cheia, só ela não mais voltou. A batida da bandeira, o batente do marão, trancou pela vida inteira em meu peito a solidão. No peito deste caboclo a saudade é persistente, vai matando pouco a pouco o meu coração doente. Sentado no mesmo toco, contemplo sempre o poente. Toda noite é um sufoco, delirando feito louco. Eu a vejo em minha frente, a batida da bandeira, no batente do manhã, trancou pela vida inteira em meu peito a solidão. Provando ser companheira, nunca mais ela bateu. A batida derradeira ecoa nos sonhos meus. Lembro a paixão primeira, camuflada pelas roseiras, lá na curva do adeus. A batida da bandeira, o batente do manhã, trancou pela vida inteira em meu peito a considero um rei, rei dos fracos por mulher. Sou vidrado na matéria, faço tudo que ela quer. Vanderlino Miguel, o seu amigo de todas as manhãs, está apresentando o Top Show aqui na Rádio Aparecida do Sul AM. Pedindo pra voltar, diz que anda tão carente, mergulhada em solidão, e só agora que... Muito bom dia a todos que estão na sintonia acompanhando a programação aqui da Rádio Aparecida do Sul. Hoje é terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Vocês estão acompanhando por aqui o programa Top Show. Conto com você até às 14. Rádio Aparecida do Sul AM, 1500 kHz, falando da cidade de Ilicínia, sul de Minas Gerais. Você que nos acompanha pelos 1500, você de Ilicínia, das comunidades rurais, cidades circunvizinhas, está ligado conosco. E a você, internauta, que acompanha pela internet, pelo nosso aplicativo, então pelo nosso site, em qualquer parte do mundo. Um grande abraço todo especial. Continue sempre nos prestigiando todos os dias. 10h13. E o programa Top Show, com a variedade musical, sucessos nacionais, internacionais e sertanejos. Fique ligado conosco aqui na programação da Rádio Aparecida do Sul. Sou dono do seu coração. Eu me lembro aquele dia que você saiu. Chamei, gritei seu nome, você nem me ouviu. E por aí sem medo foi se aventurar. O tempo passou, você não quis voltar. Coração cansou de te esperar. A dor de amor só outro amor pode curar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Já tem alguém no seu lugar. Love only you.